Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais, caros ouvintes, estamos aqui nos comunicando com vocês, trazendo mais uma edição do programa Lux Esotérica, que está trazendo para todos um curso de introdução aos temas fundamentais seminais do esoterismo e da teosofia, da filosofia esotérica do Oriente, que promana dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Estamos sempre aqui com vocês, ouvintes, procurando levar uma mensagem de instrução, buscando esclarecer as mentes, não, caros ouvintes, aqui para ensinar, mas para fazer com que vocês se lembrem, caros ouvintes, dessa sabedoria que já está dentro de nós, porque nós somos a manifestação da sabedoria, caros ouvintes. Nós, seres humanos, como nós comentamos ontem no programa que foi ao ar, dissemos, caros ouvintes, que os nossos poderes já nos mostram, caros ouvintes, a nossa evolução. O que nós estamos buscando, ouvintes, é ainda uma evolução maior. Uma consciência, caros ouvintes, que envolva a vida de outros planos, que faça com que nós integremos na nossa consciência não só esse plano físico, mas também os planos invisíveis, os planos espirituais. E é por isso, caros ouvintes, que nós vamos retornar agora, a partir do programa de hoje, a falar mais especificamente sobre os planos de consciência. Nós falamos dos veículos que nós possuímos, falamos do corpo físico, do corpo energético, também chamado de duplo etérico, ou como os espíritas o chamam, de perispírito. Falamos também do corpo astral e do corpo mental. Esses que são os corpos mortais que o ser humano possui. Mas ele também, caros ouvintes, tem corpos imortais. Porque o corpo físico, o etérico, o astral e o mental concreto, caros ouvintes, eles são renovados a cada existência. A cada encarnação nós temos que reconstruir os veículos da manifestação aqui na matéria. Mas dentro de nós existe uma dimensão imortal. Realmente, matéria, caros ouvintes, que não fenece quando desaparece o nosso corpo físico, o astral e o mental. Então, a dimensão imortal é justamente aquela que nós mencionamos ontem e em outros programas, ouvintes. Dentro de nós existem princípios que são idênticos àqueles da divindade. Nós temos um corpo mental abstrato, que é o nosso corpo de inteligência, caros ouvintes, a mente abstrata, que é um reflexo do terceiro aspecto de Deus, da divindade, o Espírito Santo. Nós temos um princípio dentro de nós, ouvintes, que se tornará no futuro também em uma outra aura, em um corpo, quando nós, ouvintes, então, teremos um corpo intuicional que se corresponde, obviamente, com o aspecto filho da Santíssima Trindade. E em nós, caros ouvintes, existe o princípio átmico, o princípio da vontade espiritual, que futuramente será o nosso corpo nirvânico, aonde, ouvintes, se manifesta no ser humano o primeiro aspecto de Deus, aquele que representa a vontade espiritual mais pura. Então, quando a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, estas três semelhanças, caros ouvintes, se manifestam nestes princípios imortais que nós temos. E nós temos dentro de nós aquilo que Pitágoras e os gregos, caros ouvintes, e outros ocultistas e esoteristas chamaram de mônada, ou seja, aquela partícula una, que é a nossa chispa divina, que repousa no plano monádico, caros ouvintes, muito acima dos planos de existência que nós estamos acostumados a trabalhar. E esta chispa divina, caros ouvintes, é eterna. E aí está uma vez mais redeclarado, ouvintes, a tríplice evolução. No ser humano há uma chispa divina que é eterna, existe uma trindade de princípios que é imortal, e aqui embaixo nós somos os corpos imortais, os corpos mortais, caros ouvintes, que periodicamente são constituídos e reconstituídos a cada vida. Então nós temos que buscar, ouvintes, reconectar a nossa parte imortal, porque lá é que está, ouvintes, a memória das nossas existências passadas, a nossa sabedoria acumulada através das idades, e que só muito fracamente se reflete aqui na matéria, no nosso caráter, nos nossos dons, caros ouvintes, que não foi Deus que nos deu, caros ouvintes, mas sim fomos nós mesmos, enquanto almas, enquanto seres imortais, que conquistamos aquilo que nós temos de bom, aquilo que se manifesta aqui na matéria. Mas matéria, caros ouvintes, é exatamente o tópico que nós vamos abordar uma vez mais com vocês. A matéria que está à nossa volta é um princípio esotérico e espiritual, porque os investigadores verificaram, né, pelo poder da sua clarividência e por suas observações, isso tem sido checado ao longo dos séculos, que a estrutura da matéria é mais complexa do que a ciência admite. Hoje a ciência está fazendo um grande esforço tentando romper o átomo através de colisões altamente energéticas para saber exatamente o que está lá dentro do átomo, ouvintes. E essa preocupação não é de hoje. O ser humano sempre pensou a esse respeito, e muito antes até que os gregos, caros ouvintes, que lançaram, né, o conceito de átomo, que quer dizer algo não divisível, a ciência hoje verifica que um simples átomo, como até então ele era chamado, contém cerca de 200 subpartículas diferentes, organizando-se em nuvens, onde é impossível definir simultaneamente a posição e a velocidade dessas subpartículas, o que ficou conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Porque aqui no mundo macroscópico, quando nós queremos saber de uma coisa, nós definimos exatamente a posição e a velocidade de um objeto. Então aí nós passamos a conhecer a sua energia e a sua posição. Mas com as subpartículas isso é impossível, porque ao lançar a luz do microscópio para observar os átomos e as subpartículas, nós jogamos matéria no átomo, e cada vez que a subpartícula se choca com o fóton da luz, então a subpartícula muda a sua trajetória. Então nós só podemos conhecer ou a velocidade ou a posição das subpartículas. Então nós não temos a certeza absoluta sobre a posição delas, daí que isso ficou conhecido como o princípio da incerteza, que foi batizado com o nome desse grande físico quântico, que foi Heisenberg. Mas os antigos também falavam sobre isso, ouvintes, e até com uma maior profundidade. Mas modernamente, dentro do esoterismo moderno, na Doutrina Secreta, que foi escrita por Madame Blavatsky, ela explicou o conceito muito antigo que existe no ocultismo, de que a matéria é uma condensação do espírito, caros ouvintes. E aí buscando exatamente aquele conhecimento hermético que nos fala do princípio de correspondência, de que aquilo que está embaixo corresponde ao que está lá em cima, e o que está lá em cima corresponde ao que está aqui embaixo. Então, aquilo que nós temos como objetivo aqui no mundo tridimensional é a materialização de algo puramente subjetivo ou espiritual. E a energia, né, termo que vem do grego, né, ergos, que significa trabalho, a capacidade de realizar trabalho, movimento, é o conceito vigente para descrever a gama tão ampla de estados da matéria. E foi Albert Einstein, que foi um confesso leitor das obras de Helena Blavatsky, ouvintes, que descreveu matematicamente em sua teorização a conversibilidade da energia e da matéria. É, obviamente colocando em termos matemáticos aquele princípio hermético, caros ouvintes, aquele princípio esotérico que nos diz que o que está lá em cima é o que está aqui embaixo, o que está aqui embaixo é idêntico ao que está lá em cima. Porque quando ele, né, materializou com a sua mente, caros ouvintes, a famosa fórmula E igual a MC ao quadrado, onde E igual energia, M igual a massa, e C ao quadrado é o quadrado da velocidade da luz, né? Ele simplesmente, caros ouvintes, fez um enunciado matemático que obviamente teve suas decorrências científicas, porque obviamente a ciência entendeu na prática alguma coisa que os espiritualistas já sabiam na prática e na teoria há muito tempo atrás, que matéria e energia, caros ouvintes, são apenas dois polos de uma mesma coisa. E matéria e espírito também são dois polos de uma única e mesma coisa. Então Blavatsky, caros ouvintes, que foi uma grande enviada da Fraternidade Branca, adiantou-se, né, aos físicos quânticos, e na sua obra magna, que foi a Doutrina Secreta, lá, caros ouvintes, na Doutrina Secreta, antes que os físicos usassem esse termo, ela já usava o termo energia atômica, caros ouvintes. Por incrível que pareça, Blavatsky foi uma das primeiras pessoas, e antes que os físicos o fizessem, ela utiliza o termo energia atômica, porque obviamente que ela já reconhecia, como o esoterismo reconhece, que existe um poder realmente ilimitado, caros ouvintes, dentro de cada um dos átomos. Não só nas moléculas e todas essas, os aglomerados enormes, gigantescos que existem no mundo ao nosso redor, mas um único átomo, caros ouvintes, é o sumário de uma energia muito grande. E outros ocultistas, como Charles Lillibiter, que nós citamos sempre aqui nas nossas leituras e nos nossos comentários, que foi outro grande pesquisador desses assuntos, para ele a matéria primordial, né, é simplesmente uma bolha, caros ouvintes, que curva o espaço primordial que está à nossa volta. Então essa matéria cósmica que está ao nosso redor, que os ocultistas antigos chamavam de éter, ela é totalmente indiferenciada, né? E a Doutrina Secreta justamente indica isso, que existe uma substância primordial indiferenciada. E a matéria, caros ouvintes, é nada mais, nada menos do que a dobradura dessa matéria primordial, que não tem diferenciação, no formato de pequenas bolhas, né? E essas bolhas, então, são chamadas as bolhas do Coilon, ou seja, o Coilon sendo a substância primordial e as bolhas sendo exatamente as subpartículas que a nossa ciência hoje vai descobrindo dentro do átomo. Então, quando um sistema solar começa a se manifestar, o regente desse sistema, chamado na teosofia e no esoterismo de logos solar, ou seja, o verbo solar que dá forma àquele universo, ele cria, por assim dizer, a matéria daquele sistema através da substância primordial que está ao seu redor, fazendo então com que surjam essas bolhas do cosmos. E os planos de existência são constituídos então, caros ouvintes, a partir também dessa substância primordial, exatamente pelo terceiro aspecto da divindade, o Espírito Santo. Então, quando nós lemos, caros ouvintes, a leitura dominical nos sermões e comparecemos à missa e vemos ali se dizer que Jesus nasceu do Espírito Santo através da Virgem Maria, ali, caros ouvintes, está sendo anunciado, na verdade, um princípio e um saber esotérico muito profundo, porque esse texto não se refere ao Jesus histórico, caros ouvintes, mas sim ao Cristo, ao segundo aspecto e à consciência. Porque o Espírito Santo é aquele que constrói, ouvintes. Ele é a mãe, é a matriz. Infelizmente, a Trindade, como ela é mencionada no cristianismo, dá a entender que se trata de uma Trindade totalmente masculina, de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando, caros ouvintes, o Espírito Santo, o terceiro aspecto, sempre foi reconhecido no Oriente como o aspecto feminino dessa Trindade, dessa manifestação. Então é o Espírito Santo, caros ouvintes, que constrói os átomos, né? Plano a plano, desde o plano mais elevado, adicionando bolhas, né, num esquema que vai circulando, vai se transformando numa espiral, assim como a espiral do DNA. O Espírito Santo vai criando então os planos inferiores através do entrelaçamento de infinitas cadeias de pequenas bolhas do coil. E a cada novo plano criado, segue-se uma progressão geométrica. Então, no plano monádico, né, onde está a nossa mônada, a nossa chispa divina, ali a matéria, caros ouvintes, é constituída por 49 bolhas primordiais. É isso que a ciência vai encontrando quando ela vai quebrando o átomo. Mas o plano monádico, caros ouvintes, é muito elevado, então ele vai decaindo. A matéria vai descendo na manifestação, então ocorre um processo de adensamento da sua substância. Então vai se multiplicando esse número de 49 pelo número do plano de existência ao qual a matéria vai se manifestar. De forma que no plano material, aqui onde nós vivemos, os átomos são constituídos por 49 elevado à sexta potência, caros ouvintes, o número de bolhas que a matéria física, caros ouvintes, possui. Isso no seu átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio. E as substâncias materiais conhecidas pela ciência são constituídas não de algumas poucas subpartículas, mas pelo menos 200, como já reconhece hoje a ciência. Mas esse número excepcional, caros ouvintes, de 49 elevado à sexta potência, gera então a cifra de 13.841.287.201 pequeníssimas bolhas caduco do Coilon, caros ouvintes, que circula dentro de cada um dos átomos do nosso corpo, que são muitos e muitos milhões. Então, caros ouvintes, nós temos que ter um grande respeito, uma grande admiração pela complexidade, pela facilidade com que nós temos de sentir essas coisas, de compreendê-las, porque é através da matéria, ouvintes, que nós estamos entendendo, assim como eu estou aqui me esforçando para passar esses conceitos para vocês. Façam também a sua parte, ouvintes, se dediquem a entender esse assunto, porque ele pode ser objetivo, caros ouvintes, pode ser objeto de muita alegria e felicidade para vocês, porque quando nós compreendemos onde nós estamos, nós ficamos realmente muito mais bem ancorados, baseados, e é possível justamente evoluir. Então, no seu livro A Química Oculta, caros ouvintes, Charles E. de Bitter revelou que o modelo desse átomo físico, que tem 13 bilhões de partículas e que ele chamou de átomo ultérrimo, né, ou ANU, foi o nome que ele deu à sua percepção do átomo, teria a aparência de um complexo vórtice, né, que circula, caros ouvintes, sobre si mesmo e mergulha para dentro de si mesmo, criando um verdadeiro esquema de peão, né, onde há dois giros, um giro externo da matéria e um giro interno. É mais ou menos o que a ciência vai visualizando, ouvintes, que o átomo é. É um grande sistema vibratório e circulatório. Por isso que a ciência uma hora diz que a matéria ela é sólida, na outra ela é fluida, ou que ela não tem, realmente nós não podemos manipulá-la diretamente, porque ela é vibratória e nela estão 13 bilhões de partículas atuando. Então, a extraordinária complexidade de um sistema atômico, de matéria física, nos faz contemplar a grandiosidade da mente do Criador, do grande emanador desse sistema solar, que é chamado em teosofia de Logos. Caso ele retirasse, ouvintes, a sua vontade da organização dessas moléculas, dessa substância que nós usamos, então a própria matéria tenderia a se converter em energia pura e se dissipar. E é justamente a suavidade, caros ouvintes, com que Deus congrega todas estas bolhas, caros ouvintes, com a sua mente e com a sua vontade divina, que mantém o universo funcionando como nós o vemos hoje. E é, caros ouvintes, da mesma forma que a nossa alma mantém a coesão, ouvintes, de 4 trilhões de células do nosso corpo. É outra semelhança que nós temos com Deus, porque Deus mantém a substância do nosso sistema solar conectada uma com a outra, de forma que enquanto a sua consciência estiver sobre esse sistema solar e esse sistema planetário, as coisas não vão se desconstruir e se destruir. Mas ao contrário, ouvintes, aqueles que vão para casa e ficam se escondendo e ficam imaginando que nada vai lhes acontecer porque eles estão escondidos, cometem um engano, porque nós, ouvintes, fomos feitos para agir. Certo ou errado, nós viemos aqui praticar aquilo que nós somos. Estamos aqui para projetar a nossa individualidade, a nossa alma sobre a matéria. E é a nossa alma, caros ouvintes, que gera a coesão de tantas e tantos bilhões de células que nós temos. E quando a alma vai embora do corpo, ouvintes, então as células que estavam juntas, assim como é no átomo, caros ouvintes, aquelas pequenas bolhas, quando a alma vai embora, as células do corpo começam a lutar desesperadamente para retornar ao seu caminho evolutivo. Então, o ser humano tem o corpo decomposto, então, porque não existe mais a coerência espiritual. Então, o ser humano, caros ouvintes, é uma imagem, um espelho desse processo. Então, nós temos que pensar muito nisso, ouvintes, que a nossa saúde, a nossa existência aqui, caros ouvintes, depende do que a nossa alma tem como intuito para nós. Se a nossa alma retirar o interesse da nossa vida e ela passar a se distrair lá em cima com os seus amigos, a tendência, caros ouvintes, é que nós desapareçamos aqui na matéria. Então nós temos que estar muito conscientes disso, porque, obviamente, o ser humano, com esse poder de autoconsciência, pode refletir. Nós temos que manter em mente o que é essencial e o que não há, porque se nós não o fizermos, caros ouvintes, nós continuaremos perdidos no mundo de Maia, no mundo da ilusão. Então o nosso primeiro bloco está chegando ao fim, caros ouvintes, mas no segundo bloco vamos falar mais a respeito da manifestação da nossa consciência sobre a matéria, caros ouvintes. Então vamos ao intervalo, vamos dar aquela paradinha, tomar aqui uma água. Enquanto isso, vocês ficam com o convite da loja esotérica virtual, agradecendo sempre muito aos nossos associados da Levir, que tem nos auxiliado a manter esse programa e todas as nossas atividades no ar desde o mês de julho de 1996. Há 14 anos estamos com o nosso trabalho na internet a serviço da espiritualidade de todos os buscadores que falam português e encontram o nosso site e agora encontram a nossa rádio na internet. Até já, ouvintes, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sim, caros ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco agora do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo a audiência dos associados da Levir, nossos simpatizantes e vocês, caros ouvintes, que estão chegando aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui falando da espiritualidade e introduzindo os nossos queridos amigos que estão aqui buscando essas informações, esses temas. Esse curso, caros ouvintes, estas nossas aulas, programas aqui que nós damos, estão totalmente dedicados àqueles que são iniciantes, que estão realmente chegando pela primeira vez nesses temas. Se vocês já têm já conhecimentos prévios desses temas, com certeza também podem interessar esses temas, porque sempre é bom nós revisarmos os nossos conceitos. Mas só mais lá na frente, nos próximos semestres, quem sabe, que nós teremos aqui um curso falando de temas realmente muito mais profundos. Agora nós estamos passando pelas ideias básicas, ouvintes. Então, estas ideias com relação à conformação da matéria são realmente informações fundamentais, é um alicerce, caros ouvintes, para a nossa compreensão. Pois tudo que está à nossa volta, caros ouvintes, à nossa volta e dentro de nós, caros ouvintes, está sendo mantido vivo, em funcionamento, em vibração, pela vontade, queridos ouvintes, de Deus, que emana esse nosso sistema solar. É o Logos, caros ouvintes, é o verbo solar que definiu no espaço um círculo, aquele chamado o Anel dos Anjos, o Anel Não Passarás, caros ouvintes, cujo limite está muito além do último planeta físico do sistema solar. Ele definiu um espaço dentro do cosmos, caros ouvintes, e ali ele começou a movimentar a substância primordial. E como a ciência explica, ouvintes, então começou um vórtice de acreação, justamente um redemoinho dessa matéria primordial, que envolvia obviamente também a substância cósmica que estava nesse espaço, e toda essa matéria foi sendo agrupada até que se acendesse no centro do nosso sistema aquela chama, caros ouvintes, que alegra todas as nossas manhãs, que é a estrela maravilhosa que é o Sol. O Sol, caros ouvintes, tem 99% da substância da matéria do nosso sistema solar. Então essa rocha aqui onde nós estamos, que é a Terra, caros ouvintes, juntamente com todos os outros planetas, meteoros, meteoritas, cometas, representam apenas 1% da matéria do sistema solar. E a matéria que está lá no Sol, caros ouvintes, que é 99%, ela obviamente está muito mais ligada a essa força espiritual que é o Espírito de Deus, caros ouvintes. Mas se o primeiro aspecto, caros ouvintes, é o que mantém com a vontade, a sua vontade, a matéria, no segundo aspecto, caros ouvintes, o aspecto consciência, o aspecto filho, né? É de lá, caros ouvintes, é do Cristo cósmico, do filho, é que dimana então as partículas da sua própria consciência, da consciência de Deus, que são chamadas na teosofia de mônadas, que é um termo idêntico, caros ouvintes, ao termo grego átomo. A mônada, caros ouvintes, é o verdadeiro átomo, porque ela é a chispa divina, não um átomo material, mas um átomo, uma mônada do mais puro espírito, no sentido da indivisibilidade. E, obviamente, não com o que se diz em relação à matéria, mas sim com relação ao espírito. E esta é uma grande diferença, caros ouvintes, que existe no pensamento oriental e o pensamento espiritualista, espírita, ocultista que existe no Ocidente. De certa forma, aqui no Ocidente, tudo que não é material é chamado de espiritual, caros ouvintes. E isto, obviamente, é uma simplificação, porque o ser humano, quando ele morre aqui na matéria, caros ouvintes, ele deixa de ter corpo físico e passa para o plano seguinte, que é o plano astral, ele continua sendo o mesmo homem, tendo as mesmas ideias, as mesmas os mesmos problemas, caros ouvintes, os mesmos erros de pensamento, as mesmas falhas de cultura. Então chamar esse homem que está no plano astral de espírito, caros ouvintes, e considerá-lo inclusive superior a nós que estamos aqui na matéria, é uma simplificação. E como nós sabemos, caros ouvintes, pela ciência, pela filosofia, quando há uma simplificação, tende-se muito claramente ao erro. Então nós não devemos considerar comunicações de pessoas que estão do outro lado da vida, caros ouvintes, como revelações aqui para nós, mas sim como palavras que nós devemos considerar e não como autoridades. Porque para o esoterismo oriental, caros ouvintes, espírito realmente é aquele princípio inefável, aquilo que há de mais sublime no ser humano, que não se traduz em palavras, ouvintes, mas sim em brilho, em sabedoria, caros ouvintes, e não em discurso e não em comunicações. Por isso é que Madame Blavatsky, caros ouvintes, dizia, para surpresa de muitos que conversava com ela, que jamais nenhum espírito se manifestou naquelas que são chamadas as sessões espíritas. Porque o que se manifesta ali, caros ouvintes, através da mediunidade, não são espíritos nesse sentido que nós estamos falando, mas sim são homens que não têm mais matéria. São homens, caros ouvintes, como nós, que estão do outro lado da vida, homens, mulheres, crianças às vezes também, que não simplesmente pelo fato de estarem do outro lado são mais sábios ou têm mais conhecimento do que nós que estamos aqui. E nós podemos ver que a maior parte das comunicações que vem por esse método realmente não revelam nenhuma maior cultura, nem um desenvolvimento maior do que aquele que nós temos aqui na matéria, ouvintes. Então reservem no pensamento de vocês, ouvintes, aquele ponto mais alto quando vocês usarem esse termo espírito. Espírito, caros ouvintes, tem que ser realmente alguma coisa que está conectado com a divindade. Daí que na teosofia, no esoterismo oriental, nós usamos esse termo mônada. Porque a mônada, caros ouvintes, é simplesmente uma fagulha da chama espiritual, daquela fornalha que jamais cessará, caros ouvintes, de queimar e de brilhar, mesmo quando o nosso sol físico não mais tiver combustível, e isso obviamente a nossa ciência já prevê, mas o sol espiritual, caros ouvintes, continuará a brilhar. E nós, caros ouvintes, somos partículas, nós somos átomos deste grande sol espiritual. Então a mônada, caros ouvintes, é a chispa divina. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, é o Cristo em nós, caros ouvintes. Aquilo que o apóstolo São Paulo, que dá nome aqui a essa cidade onde nós nos encontramos, obviamente em homenagem à sua sabedoria, o Cristo em nós é a nossa partícula espiritual, sempre conectada com a divindade emanada por ela, e que vai evoluindo através da sua relação com os planos de existência. E os orientais, caros ouvintes, dizem que as mônadas, as chispas divinas, são os peregrinos, aqueles que são obrigados a mergulharem na matéria, chamados também de jivatmas, e que por milhões de anos descendem e ascendem pelos planos de existência, ganhando consciência e autoconsciência. Em sua espiritualidade, as mônadas, caros ouvintes, as chispas divinas já são perfeitas, mas em sua humanidade elas ainda não são. E a doutrina secreta, que é a filosofia dos mestres da Grande Fraternidade Branca, nos expõe suas proposições que existe, caros ouvintes, uma identidade entre a alma humana e essa suprema alma universal, e que esta peregrinação que as nossas chispas divinas fazem aqui embaixo, elas cumprem, caros ouvintes, uma lei cósmica, um princípio de que ninguém pode realmente atingir a iluminação e a expansão sem, caros ouvintes, ter passado por essa peregrinação. O que nós estamos fazendo aqui realmente não é lazer, não é turismo, caros ouvintes, não é, o que muitas pessoas acreditam também, o acaso, mas sim é o fruto do encadeamento da vontade divina que se imprimiu em nós, que nos impulsionou a evoluir, a ganhar experiência. E, caros ouvintes, o futuro de cada uma das nossas mônadas, o que se espera delas é uma coisa inimaginável. Que nós podemos simplesmente imaginar, caros ouvintes, quando nós olhamos para um céu claro e limpo durante uma noite de inverno, talvez, ou de outono, como e primavera, como nós vamos adentrar, que nós, caros ouvintes, vemos que cada estrela que brilha lá no céu, caros ouvintes, é uma chispa divina que atingiu o pleno sucesso da evolução. Porque em potencial, caros ouvintes, cada um de nós é um ser cósmico. Será futuramente uma estrela. Cada um de nós, caros ouvintes, através do princípio do crescimento e da multiplicação, o famoso crescei e multiplicai-vos, nós que viemos do coração, do espírito desta estrela maravilhosa que preside o nosso sistema, nós também estamos destinados a sermos corpos físicos e espirituais no cosmos e, quem sabe, um dia criarmos o nosso próprio sistema de mundos, caros ouvintes. É realmente um futuro que está muito lá na frente, mas que nós já podemos antever. Mas o que vem além das chispas divinas desta grande energia, desse grande corpo espiritual que é o Logos, caros ouvintes, que é o Verbo Solar? Então, segundo as pesquisas, do Sol emanam três grandes energias, as quais têm grande importância na nossa evolução. Nós já falamos sobre elas e vamos repetir aqui. As três energias são o Forhat, a Kundalini e o Prana. Também esse último Prana, chamado pelos orientais de Ti, é outra maneira como ele é designado. E dentre essas três energias, o Prana e a Kundalini são as mais importantes, por ser a primeira, o Prana, a vitalidade que movimenta a vida nos planos de existência. E a Kundalini, que emana do centro da nossa Terra, que tem dentro de si, por assim dizer, uma partícula do Sol, daquela energia primordial, quando o sistema solar se formou, ela preside, então, a criação, queridos ouvintes, de todos os seres. É a energia criativa que desenvolve a vida em todos os níveis e que no ser humano se manifesta como a vontade de viver, como a sua sexualidade, como a todos aqueles impulsos básicos que nos levam a preservar a nossa vida, a nos reproduzir, a buscar a subsistência, caros ouvintes. Tudo isso é impulsionado pela poderosa energia de Kundalini, que jaz enrolada ali na base da nossa coluna. Já o Prana, ele entra no nosso sistema corporal através da respiração, e com a respiração nós controlamos a entrada e a saída do Prana, que entra basicamente pelo nosso chakra básico, aliás, básico não, o chakra esplênico, o chakra que está sobre o nosso baço, caros ouvintes, que tem uma função esotérica muito forte, caros ouvintes, pois abaixo de cada um dos sete grandes chakras existe sempre uma grande glândula que tem muita importância para a nossa vida. Já o Forhat, né, que é a mais elevada das energias solares, sendo responsável pela transmissão da vontade mais elevada aos planos inferiores, poucos humanos atualmente têm relação direta com essa energia, com exceção dos iniciados e verdadeiros mestres da grande fraternidade branca, que, por assim dizer, são senhores do Prana, são senhores da Kundalini e são senhores do Forhat, porque eles desenvolvem exatamente o primeiro, o segundo e o terceiro aspecto das suas individualidades, e por isso eles podem manipular mais tranquilamente essas três energias, e nós seres humanos normais mal conseguimos controlar o nosso prana, e quase nunca nós conseguimos controlar a nossa kundalini, haja vista todos os problemas sexuais que nós vemos no mundo. Isso é porque o ser humano não compreende o que é essa energia, caros ouvintes, que os hindus chamam de Shiva, o deus da construção e da destruição, que realmente atua tão fortemente no ser humano e em todos os animais, em todas as plantas, mesmo nos reinos que para nós são inanimados. Essa energia que vem do centro da terra bagunça muito as coisas na cabeça do ser humano. E o Forrat ainda está fora do nosso alcance, mas os mestres de sabedoria o desenvolvem, porque eles modificam aquele sistema do desejo, que para nós é a nossa busca por objetos externos. Eles revertem essa energia para dentro e desenvolvem aquilo que provoca o desejo, que é a vontade que existe dentro do ser humano, e eles então usam essa vontade para se aperfeiçoar e progredir ainda mais. E é por isso que eles são mestres do Forrat. E quando o prana entra no nosso corpo, caros ouvintes, ele é distribuído pelo sistema dos sete chakras, né? Existem os sete chakras fundamentais, mas a ciência esotérica reconhece que existem muitos outros chakras que não aqueles famosos, né? Que estão ali sobre o osso sacro, que estão aqui sobre a nossa parte sexual, que está sobre o baço, que está sobre o plexo solar, que está sobre o coração, sobre a nossa garganta, entre os nossos olhos e no alto das nossas cabeças. Por exemplo, na cabeça, caros ouvintes, existe um sistema de 12 chakras menores, né? Não são, obviamente, só os sete chakras fundamentais. Por exemplo, entre o chakra básico e o chakra que tradicionalmente é chamado de chakra esplênico, o chakra do baço, existem outros chakras ali entre o básico e o chakra do baço. Obviamente existe o chakra sexual e existem outros dois chakras ali que, segundo o Leadbeater, né, com muito medo de falar desses chakras, ele dizia que só os magos negros é que trabalham com esses chakras. Então, obviamente que são chakras perigosos, e naturalmente o mais importante e também o mais perigoso de todos é o nosso chakra que está sobre as nossas glândulas sexuais. Porque o chakra básico, que está ali pertinho, alimenta diretamente com a kundalini o chakra ligado à nossa sexualidade. E se essa energia não vai para essas glândulas, então não há produção de hormônios sexuais, cessa a atividade do interesse sexual tanto no homem quanto na mulher. E isso muitas vezes nós vemos aí religiosos tentando fazer isso de uma forma atabalhoada, né? Fazendo um celibato forçado, né? Forçando conceitos sobre o nosso corpo, porque, caros ouvintes, todos esses chakras que existem no nosso corpo são naturais, E obviamente que cada um deles tem a sua função. E o que é problemático, caros ouvintes, não é o uso de nenhum deles, mas sim o seu desuso ou o seu abuso. Então, obviamente, que se existe um chakra no nosso plexo solar, que está ali muito próximo do estômago, então, obviamente, que se comer muito ou se comer muito pouco, obviamente que causam problemas nesse chakra. E todos nós sabemos muito bem como é complicada essa energia. Da mesma forma, com o apetite sexual, com o apetite pela comida, pelo apetite pelas emoções, pelos pensamentos, tudo isso, caros ouvintes, são exacerbações do funcionamento desses chakras. Agora, há chakras subsidiários que são interessantes também nós sabermos que eles existem. Por exemplo, sobre os nossos dois olhos existem dois chakras poderosíssimos, caros ouvintes, que nós lançamos muita energia com os chakras que estão sobre os nossos olhos. Tanto é que quando nós estamos em público e alguém lança um olhar sobre as nossas costas, nós nos sentimos tocados e imediatamente volvemos para olhar o que que está acontecendo, e quase sempre nós encontramos alguém que estava olhando para nós. Porque essa energia, caros ouvintes, que vem dos olhos é muito forte. E obviamente que não é à toa que a cultura popular fala no chamado, né, entre várias aspas aí, do olho gordo, né, caros ouvintes? Pois tem pessoas que olham as coisas e botam ali uma energia que pode prejudicar, que pode atrapalhar. Assim como pessoas também que olham e transmitem uma energia boa, uma candura, porque os olhos, caros ouvintes, com certeza são o espelho da alma. Até porque o olho está ali muito perto do encéfalo, então nós sabemos muita coisa sobre a pessoa pelos olhos. E existem no alto da cabeça não só o chakra chamado coronário, mas existem outros chakras ali menores, inclusive aqueles frontais da testa, que os antigos representavam como pequenos chifres, né? Pequenos cornos. Então, nas estátuas antigas existem até representação de faces de santos com alguns pequenos chifres, né? Hoje em dia as pessoas achariam que isso seria apenas para demônios, né? Mas é o fato, caros ouvintes, que quando desperta as capacidades interiores do ser humano, esses chakras todos são despertados. E aí a pessoa começa a ganhar aquela aura, aquela auréola espiritual ao redor dos ouvintes. Existe como um retrospecto, como o outro lado da moeda, que é o espírito. Então, a matéria corresponde ao plano espiritual, e é o espírito que os ouvintes que governa a matéria. Dificilmente nós podemos mandar alguma coisa aqui da matéria para o nosso espírito. Então temos que estar atentos a tudo isso. E é a satisfação, o privilégio nosso de estarmos aqui abordando esses temas com vocês. E convocamos aqueles nossos ouvintes que estão nos brindando com a sua audiência no dia de hoje, para nós encerrarmos mais esse programa, fazendo a nossa última vibração. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e uma vez mais sentir o nosso batimento cardíaco. E lá dentro dos nossos corações, ouvintes, visualizemos a nossa mônada, a nossa chispa divina, a joia inefável assentada sobre o lótus do nosso coração. Visualizemos este lindo e maravilhoso diamante que nós assim podemos imaginar, a nossa chispa brilhando no nosso coração e que sua luz se expande por todo o nosso ser e se propaga pelo espaço e ilumina o caminho à nossa frente para que nós possamos continuar evoluindo. Vamos, caros ouvintes, aproveitar esse momento e internalizar, compreender e realizar as palavras do mantra da vida una e do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e mais branco e sutil que a neve, mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade esteja sempre conosco e que a bênção do Mestre, caros ouvintes, que nós enviamos nesse instante, possa aquecer e fazer vibrar ainda mais fortemente os vossos corações. E possa fazer brilhar, caros ouvintes, a luz da vossa compreensão dentro das vossas cabeças, amigos e amigas, irmãos e irmãs, e que nós, caros ouvintes, possamos estar aqui nas próximas ocasiões, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, para continuarmos estudando juntos esses temas tão importantes da espiritualidade. Então nos despedimos de vocês, ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, enviando a todos os nossos ouvintes um forte, um fraterno, querido, um caloroso abraço para todos vocês. Fiquem agora com a continuidade da programação musical, sempre interativa, democrática, aqui da Rádio Esotérica FM. Até a próxima edição do programa.